0 via Patione Índia. Próxima volta de espera, chama Torre 198, decimal 95, altímetro no 0, 18. Meio 18, autorizado, táxi, ponto espera no 0 via Patione Índia. Correlato Torre 198, 95, obrigado, bom final de semana. Romeu Serra Tango Delta avistado, vento 170 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 7. Livre pouso no 7, Serra Tango Delta. Está na estabilizada ILS 6141. Está na 6141, complete final do procedimento ILS X-Ray. Chame Torre Salvador na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado. Compulso. Obrigado. Papá Roger Mike da Rua, que ingressa na sua terminal, decimal 2050, podia chegar na mão. Papá Romeu Mike Serra Golf, contato radar 39 milhas oeste de Salvador, Goiamã, para interceptar a chegada da mão, descendo até o nível de voo 050, ajuste na 018. Descendo até o 050, Amar Mike Serra Golf. Papá Papá Alfa Mike Lima, sem restrições, desça para 2000 pés, permanece ajuste, autorizado para o procedimento ILS X-Ray, da pista 10, reforço estabilizado. Para 2000, permanece 1018, autorizado final do X-Ray, reforço estabilizado, Alfa Mike Lima. 6141. O Xaner 6141 avistado, ajuste no 08, vento 160 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no 0. Quente autorizado, pouso 6141. Saída da El, submantenha 360. 360 na saída, usando 3193. Da EO, Leda, o 3193? A 3193, autorizado direto, Leda. Leda, obrigado. Papá Romeu Mike Serra Golf, autorizado descer até 4000 pés. 4000 Mike Serra Golf. Visto o tráfego na curta. Azul 5076, boa tarde. Após a passagem do tráfego, as boas 320 da Avianca em curta sinal para pouso, autorizado alinhar e manter pista no zero. Após a passagem do 20 da Avianca na curta, ali mantendo no zero. 4, 5076. Salvador, voo 2008, boa, tem informação Índia. Voo 2008, aciona identificação, voe Mari para interceptar a chegada Mari, linha desça para o nível de voo 050, ajuste na 018. Descenda presente para o 050, voo 2008. Oceania 6141 no solo 843, libera para cima direita, chame controle solo em 121 decimal 9. 219, obrigado. Azul 5076, alinhar, decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 08 nós. Desde decolagem, pista no zero, quase 5076 da Azul. Estabilizando, Alfa Mike Lima, totalmente desocupado. Papapá, Alfa Mike Lima, complete sinal procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, na frequência 118 decimal 95. 295, obrigado. Boa. Mike de 4000, Mike Serra Golf. Papá, o meu Mike Serra Golf, desça para 2000 pés, permaneça ajuste, autorizado sinal procedimento ILS X-Ray, da pista 90, eu posso estabilizar. Desce para 2000, vai botar estabilizado, mais que tenha boa. Boa tarde, Azul 5076, na Coral, passo na 1400 pés. Azul 5076, contato radar, via saída Coral, submantenha 140. Livre extensão, nível 140, saída Coral, 5076. Papapá, Alfa, Mike Lima, boa tarde, ainda não avistado, ajuste no 0, 18, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso. Vai dar autorização, Alfa, Mike Lima. Exército Brasileiro 5002, ciente, mantenha escuta do controle, aguarde transferência para Aracaju. Mantenha escuta do controle, aguardará transferência Aracaju. Controle 45076 Azul, povo Coral, tá presente? Autorizado Coral, Azul 5076. Direto Coral, obrigado, 5076. Papapá, Alfa Mike Lima avistado, vento 190 graus, 06 nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso na 10, Alfa Mike Lima. Terna 133, decimal 95. Terna 251, 3395, com o centro, TAM 3193, boa tarde. Boa tarde, bom voo. Obrigado. Tá 3805, visual com 2040 em curta sinal para pouso, pista no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter na 10, tá 3805. Salvador, boa tarde, no 397, está no 10, ciente do constante para cópia, São Paulo. Sim, Retorno 397, formação Indy em curso, autorizado, Serra Brava, Serra Papá, via rota do plano, nível 360. Decolada pistona 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5157, controle 120, decimal 8. Alfa Mike Lima no solo de 49, libera para cima direita, show em controle solo em 121, decimal 9. A liberando a pressão direita 1219, Alfa Mike Lima. Responder 5157 e controle 208. Turno 397, cortejamento correto, chama para pushback e acionamento. Camarada. Estabilizando o ILS Campo Vista, Mike Serra Golf. Papa Romeu, Mike Serra Golf, completo final de procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado. Pouso. Papa Romeu, Mike Serra Golf, estabilizado ILS, pré-baixado, travado, Campo Vista. Papa Romeu, Mike Serra Golf, mantenha a aproximação, ajuste no 0 no 8, aguarde pista no 0 livre. Atenção, após externo, na sala de instrumento e prosseguir para 17, passe pela direita. Gente, o Mike Serra Golf, reporte no externo para o cancelamento do plano. Golf. A chegada a Mali, desça até o nível de voo 060, ajuste no 0 no 8. 060, no 0, 1 no 8, o voo 1964, solicita a dona. Autorizado ITAP, gol no 964. Gol ITAP 060, 1018. 1964. Gente, mantém o 140 azul 5076. Azul 5076, ciente, mantém o 140, aguarde transferência para o controle e leu. Mantém, 140, 1507. Controle Salvador, tem 3805. 3805, contato radar via saída da EL, submantenha 340. Saída da EL, nível 340, tem 3805. Autoriza direto Leda? Após 2000, autorizado Leda, tem 3805. Após 2000, Leda, tem 3805. Ok, obrigado, Kindle, Praxe 3. Possibilidade de coordenar a viatura para o Alfa Mike Lima? Quantos passageiros? Um só. Gente. Azul 5076, autorizar direto e o COV. Direto e o COV, 5076. O 2008, sem restrições, deixa para 2000 pés, permanece ajuste no 0 no 8. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão 1-0, não posso habilitar. Destino para 2000, 1-0, 1-0. Está autorizado a exceda 1-0, gol 2008, chama estabilizado. Obrigado. 1964, autorizado desse até 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições, o gol 1964. Salvador da Bahia, boa tarde. 4196 da Azul, baixando para 170 com a Índia. O 4196, via chegada Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste na 098. 098, 050. até com a limitação de velocidade. Restrições, azul 4196. Bem, restrições, obrigado. Pouso autorizado, pistão na 7. Estou. Após o pouso, a intenção é backtrack para base. Sim. Patango Eco Delta Foxtrot, mantenha-se em condições visuais, livre ascensão para o 095. Patango Delta Foxtrot, está passando o nível 095. Gente, verifique seu transponder quando pousar, na sua manutenção, que desde a área do centro está mantendo 3.900 por indicação do radar. Mantenha-se em condições visuais, é melhor exercício Eco Delta Fox. Eco Delta Fox. Mike Serra Golf, no solo 55, efetue 180, táxi pela pista, reporte táxi foi Romeu, pista livre. Approach control 1255 Bethlehem, we have engine formation test 1900 down to 160. 1255, bombs arrive at temperature level 060, Canadian 018. Clear down via bombs arrival down to 060, altimeter setting 1018, 1255. Para a descida, o Eco Delta Fox, se possível, durou a rotatória. A Patango Eco Delta Foxtrot descida a critério na prova de Paris. Paris. Dá 3805, chame centro Recife nas frequências 125.1, alterna 133.95. Copiado, muito obrigado, até a próxima. Patango Eco Delta Foxtrot, informo que recebi 3.900 quando entrou na terminal Salvador, agora está subindo para 4.200 pés. Está cruzando 090, bom Deus. Patango Eco Delta Foxtrot, desligue o modo Charlie. Patango Eco Delta Foxtrot. Eco Delta Foxtrot, desligado, vai entrar, tá bom. O 2008, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 285, 2008, boa tarde. Uhum. 1964, sem restrições, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 10, reposta avisada. 2000 X-Ray, da 20, respeito. Está 1-0, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é Azul 50756, 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o 940 e chame Léo. 120, décima 1. Chame Léo, 201. Obrigado, boa tarde também. Somente, bom voo. Obrigado, boa tarde. Azul 4196, desça até 3 mil pés, permanece ajuste na 08. 3 mil, na 08, espaço 1196, libera a velocidade. Azul 4196, livre, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 12 milhas, com 250 de Grand Speed, Bang 737. Cola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Mótica. Transponder 5174. Controle 120, décima 8. Atualizado, nível 360, via Ambre Zulu 10, Taubaté. Decola da pista 10, Tael, Leda, Mótica. Transponder 4174, controle 108, paciente da ilha. Chame 305, transponder 5174. Corrigindo 5174. Correto, chame para pushback acionamento, posição 5, para chamar 63 no 5. 63 no 5, chamarelo. Pushback acionamento, passaredo 2230. Passaredo 2230, autorizado, pushback acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chamará. Até o Eco Delta Foxtrot, confirme nível que cruza. 070. Cruz Salvador, boa tarde, ao voo 1164. Passando 230 para 1150. Tem a informação Índia. 1164, via chegada Mares, desça até o nível de voo 060, ajuste na 08. Via Mari para o 060, o ajuste é 1098, voo 1164. 1255, livre, descida para 4000 pés, ajuste na 08. De novo, vivo, voo 1255, só. Voo 1255, descend 4000 feet in 81018. 4000 feet in 1018, ativo para trás. Controle para bastante, direto daqui. Patamo Juliette, Quebec, Silo, prossiga. Decolou de Veracruz para que aqui, personagem 0146, para o 115. Patamo Juliette, Quebec, Silo, tudo em condições visuais para 115, ajuste em Salvador no 018, reposto nivelado. Controlado nivelado, direto, equilibrado. Controlando 964, estabilizou. 1964, complete final do procedimento ILS Actuation, Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 395, obrigado, uma boa tarde. Salvador, muito, doutor Salvador, muito bom, 1964, estabilizado, cruza, Duna. Voo 1964, boa tarde, reporte passando externo, baixado e travado, ajuste no 08. Pantanal externo baixado travado no 964. Para o táxi passaredo 2230. O POB é de 7h75, 4 horas e 30, da Alterrano Salvador. Passaredo 2230, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uniíndia. Próximo ponto de espera chama a torre 1198-95, altímetro 1018. 1018, Pátio Uniíndia lá, 10895 da pista 10. Obrigado, bom dia. Voo 1397. Consiga. Tem a possibilidade de coordenar com o centro, modificação de nível para o 380. Gente, aguarde coordenação no 397. Valeu. Roma 255. Roma 255. Traffic 2 o'clock, 16 miles. Westbound. Flight level 050, descend flight level 1500 feet. Papa Alpha 31. Roger, about the traffic, but we don't have any on our chickens on 255. Sabe de zona localizadora, avistão tráfico à frente, o azul 4196. O 4196, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre em Salvador, na frequência 1118, decimal 95. 1895? Ativo. Obrigado, boa tarde. Eco Delta Fox Trotto, confirme nível de cruza. 4.10. Papatango Eco Delta Fox Trotto, tem condições de voar na proa 080 em condições visuais? Ativo. 16, boa tarde. Ajuste 1018, mantém a aproximação número 2 para pouso. Aguarde autorização. 4116. Delta Fox, confirme nível de cruza. 3.500. Voo 1885, via chegada Bonf, desça até o nível de voo 060, ajuste na 098. Descendo para o 060, chegada Bonf, com nível de 2 voos. Voo 1255, descendo 2000 feet, gainage 1018, cleared, ILS final, approach for descent. Clear down 2000 feet, clear ILS approach, report when established on 255. Delta Fox, confirma o nível de cruza. 2.800 pés, aprova 080. 964 no solo 06, libera direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Direito 219, 1964. Azul 4116, vento 210 graus, 06 nós, pouso autorizado, pistão no zero. 4116. Brasileiro 5002. Em as 5 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 1110 e chame controle Aracaju, na frequência 120.3. Patango Eco, Delta Fox Trot, em condições visuais, autorizada a proa da rotatória, reporte atingindo 1.500 pés. Proa da rotatória, Delta Fox. Patango Juliette Serra Tango, informação em curso Índia. Confirma o PAT que se enquadra a pista que decola. Tango autorizado, Serra Novembro, Quebec Uniforme, via rota do plano, nível 100. Decola da pista 17, curva à direita. Saída árvore. O transponder 5170, controle 120, decimal 8. Azul 4116, no solo 08, libere a próxima direita, chame controle solo em 121, decimal 9. Próxima direita e 209, 4116. 95 altímetro, 1018. Passareiro 2230, vento 1180 graus, 109, decolagem autorizada, pistuna 0. Decolagem autorizada, 10, 2230. Do 4116. 1255 established on ILS, runway 15. Go 1255, complete final, runway 10, tower 118.95. Clear to complete the procedure and on tower 118.95, 1255 for launch. Patango Eco Delta Foxtrot para ingresso no circuito, chame Torre Salvador na frequência 118.95. 118.95, muito obrigado. Boa tarde, 3230. Alô. Salvador, Tower 1255, established on ILS, passing over auto marker with gear down locket. Go 1255, I have your traffic in sight, QNH 1018, wind 230 degrees at 08 knots, clear to land runway 10. Altimeter steady 1018, clear to land runway 15, runway 10, go 1255. Bono 885, livre descida para 4, meu pé, permanece ajuste. Permanece ajuste, descendo para 4.000, go. Controle Salvador, boa tarde, passarei do 2230. Passarei 2230, contato radar via saída árvore, submantenha 1180. Árvore ascensão 180. 2018, reporte no através da RMA, curta final para pouso pistão no 7, informa o tráfego, mãe 737 da Gol, 1 milha da cabeceira no 0 para pouso. Ok, rebaixará a lateral da RMA, visual com aeronave na próxima final do 0. Lateral da RMA é o Eco Delta Fox. Gente, Eco Delta Fox, forma o bando de pássaros na sinal da pistão no 7, vento no 70 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no 7. Pouso livre no 7, Fox. Go 1255 on the ground, that's 12, leave the runway, call ground 121.9. After leaving the runway, call ground 121.9 and 1255. Commodore Ground, go 1255, good afternoon, I just vacated runway 5 Fox. Go 1255, approve taxi Alpha Juliet Gate 09. Clear, detective Alpha Juliet Gate 09, 1255. Controle, passarela 2230, seria possível voar direto destino? Passarela 2230, agora de coordenação com o centro Recife. Certo. Salve Bosch Whisky, confirma o horário da notificação. Ah, gente não possui aqui no sistema, vou entrar em contato com a ES. Mantém a escuta aguardando, November X. Papatango Eco Delta Fox no solo 14, confirme local de estacionamento. Aí está. Sente, libera a direita ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Forte, 20 milhas. Testando, testando. Baixo risco, é corredor forte a 20 milhas. Afirmativo, nosso coração. Gente, aguarde pra porta. Informação em curso é Índia. Informação de que vai a porta na frente. Passarei 2230, autorizado direto de Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 2230, passarei. Novembro Baixo Risco, pronto, 4. Novembro Baixo Risco, autorizado, voo local, Salvador, Salvador, corredor forte, se afastando a 2-0 milhas, decola da pista no 7, rua esquerda no corredor forte, a 1 no meu pés. Transponder 0132, controle 120, decimal 8. Papai Romano, vem baixo risco, protegimento correto para acionamento. Taque, decolagem chama tudo, 295.018, ajuste. Ana 6326, contato radar, 57 milhas, sudoeste de Salvador, Voimari para interceptar a chegada a Mari, esse até o nível de voo 050, ajuste na 097. 050, voo no Mari, Ana 6326. Agora, vento 1900, 069, cheque trem de pouso, pouso autorizado, pista no zero. Ajuste 1017, baixado e checado, livre pouso, voo 1164. Romeu Novembro, acho que o uísque é autorizado. Acionamento, reporte pronto para o táxi. Juliette Seatan, confirme já acionado? Acionado, pessoal, tá? Sente Juliette Seatan, autorizado o táxi, reporte na Romeo, ponto de espera, pronto, 917. Gol 1164 no solo aos 19. Libere direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Boa tarde. Direita 219, boa tarde, gol 1164. Laguna, Oceania 3DG. Mantenha Mari, Oceania 3DG. Estabilizou, gol 1885. 1885, complete final do procedimento, chame Torre Salvador na frequência 1118, decimal 95. 1895, vai chamar, boa tarde. Boa tarde, bom povo. Obrigado. Alfa da Juliette, posição prevista 10, gol 1994. Voador, boa tarde, gol no 885, estabilizado, embaixo checado. Gol no 885, boa tarde, ajuste no 0 no 7, vento 220 graus, 06 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Livre, pouso no 10, gol no 885. Juliette Serra Tango, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Tango, mantenha a posição. Controle o Papatango, Juliette Cadaquilo. Papatango, Juliette Cadaquilo, prossiga. Solicita o 1110 e pronto para o salto. Patrão Juliette Quebec Kilo, plano de voo modificado 1722, coordenação com tráfego local, reporte para a descida. Coordenado local, reporte para a descida, o Juliette Quebec Kilo, grato. Oi, Salvador, Salvador Romero, Vitoria de Solís, acionado na data, posto para ataque. Alpatango, Juliette Serra Tango, vento 200 graus, 07 nós, atento à esteira de turbulência, decolagem autorizada, pistão no 7. Papa Romeu Novembro, Osco Whisky, reposte na Taxi Romeu para ingresso, ponto de espera, pistão no 7. Papa Romeu, ponto de espera, pistão no 7, Novembro, Osco Whisky. Gol 1164 no solo, correção, gol 1885 no solo 23, libera direita, chame controle solo em 121 decimal 9. Direita solo, ponto 9, gol 1885. Solo, bom dia, gol 1885, tá livrando por parte da disputa. Bono 885, Taxi Via Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 02 do Pátio 1. Alfa Kilo Pátio 3, Pátio 1, posição 03, confirma? Pátio 1? 02, posição 02 do Pátio 1. 02 do Pátio 1, vai ingressar via Pátio 3, bom, no 825. Controlando o Juliette Quebec Kilo, pronto para descida. Apagando Juliette Quebec Kilo, ciente, desça para 4 mil pés, ajuste na 018. 4 mil pés, Juliette Quebec Kilo, grato. Comandor, boa tarde. Juliette Serra Tango, decola, curvando a direita, perfil Arco, esquiva 3 mil. Apatando Juliette, Serra Tango, contato radar, via saída ampla, subir, mantém 1900. Lista restrição, acendendo direto, 1 Santana, graças, Juliette Serra Tango. Juliette Serra Tango, via saída ampla. Recita 3 mil pés. Confirmou, ok. Confirme para o ideal para o destino, Juliette Serra Tango. 290, 290. Juliette Serra Tango, inicialmente mantém a saída A. Inicialmente saída A, vou repetir 3 mil, Juliette Serra Tango. Passando Juliette Serra Tango, informa o tráfego 11 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, é a Airbus 318. Juliette, nove, paciente avistá-lo, reporta. Na M326, informa o tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo ao oeste, passando no 1.300 pés, restrita 3 mil pés, é um Charlie 310. Esse é o mesmo espécie, né? Apatão Juliette Quebec Kilo mantém o setor oeste da ilha de Taparica. Setor oeste da Taparica, grato. Passando Juliette Serra Tango, preparação para evitar tráfego, curva esquerda na proa 240, mantenha essa proa inicialmente por 8 milhas. Afirmativo, esquerda proa 240 limitado a 3 mil pés, em caso de falha após 8 milhas, boa destino. Afirmativo. Tango. Controle, Juliette Quebec Kilo, passou o passo. Passando Juliette Quebec Kilo, frequência livre para coordenação. A aeronave da companhia vai aguardar a liberação do portão 10. Ah, sim, está prosseguindo direto, aluno 88. Controle passageiro 2230. Passageiro 2230, prossiga. Solicita coordenar com o centro de recepção, nos autoriza a voar para o Quebec Vita 001. Qual? Passando Juliette Serra Tango, mantendo a proa 240, livre ascensão para 1 Centena. Livre ascensão nessa proa, 240, Juliette Serra Tango. Estabilizado, janela 6326. Janela 6326, complete sinal do procedimento ILS X-Ray, Semi Torre, 1118, décima 95. 295, obrigado, janela 6326. Com pouso. Questionamento, chama para o táxi. TIF, na frequência 125.1, alterna 133.95. 125.1, 1.3395. na manutenção. Grato. O Xaner 6326 avistado, ajuste 10 no 7, vento 1880 graus, 10 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, informa na base travada, Xaner 6326. Muito obrigado, quando possível, sinal de pouso. Uma hora e 10 minutos. Uma hora e 10, sim. Vento 1326, graus, 08 nós, pouso autorizado. Pista 10. Autorizado, 90, 6326. Chama o cano pronto novamente então para o pushback. Gol no 397. Número 2 Switch, aguarde autorização para decolagem. Mantenha a posição, informa o tráfego depois da Avianca, em curta sinal para pouso, pista 10. Aguarda lá, o número 2. Salvador 966, passando nível 206 para 1950, deixa a informação, de boa tarde. Dono 966, boa tarde, voe Mari para interceptar chegando a Mari. Desça para o nível de voo 050, ajuste na 097. Informar, 050 na 097, voo 1997. Paulo Salvador, Xaner 6142, autorização 370. Para Recife. Recife, de imediato, para o ponto médio, 1022, para liberações. 180 esteiras de turbulência, decolagem autorizada, pista 10, vento 230 graus, 06 nós, November Osco Whisky. Autorizada a decolagem, 1022. Dado 350, conforme a rota do plano, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca Caju, transponder 5406, controle 1208, Xaner 6142, está parqueado no 11. Xaner 6142, você confirma a transição? Transição. Confirme somente a transição. Transição Caju, senhor. Correto, chame pronto para pushback acionamento, Xaner 6142. Arma do plano para posicionamento no 11, no 6142. Salve, Xané 6326, livrou na porta de trás. Xané 6326, taxi via Alfa, porte antes do ataque 6 Juliette. Posição prevista 05, está ocupada por uma aeronave da companhia ainda. Xané 6326. Tá, 397 autorizado, puxa bem questionamento, chama para o táxi. Samara, vai lá na praia, o gol no 397. Vai ingressar na Lima? Gente, grato. Sol, Salvador, gol 1164, pode prosseguir para o 10? A aeronave da companhia vai iniciar o pushback agora. Mantenha a posição aguardando a autorização para prosseguir. Mantenha a posição, gol 1164. Salvador, November Osco Whisky, cruzou o ponto médio da 1028. Gente, November Osco Whisky, prossiga sobre o voo da Estrada do Coco, reporte na estação de pedágio para transferência, mantendo referências visuais. reportar no pedágio para transferência de frequência na Avenida Paulista. Para o táxi no 397, ou no 72, 435 Galhão. Ou no 397, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via parte Uni Índia. Próxima ponto de espera chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0, 1 no 7. Via parte Uni Índia até o ponto de espera da pista no lado torre 1895, obrigado. Romeu Novembro, Erótico Whisky, mantenha referências visuais, ajuste no 0 no 7, da presente transfere controle Salvador em 1 no 20, 8, uma voo. Ajuste no 0 no 7, chamará o controle 1 no 08, grato Novembro, Erótico Whisky. Romeu, autorizado direto, Zona. Zona, 96, obrigado. Gente, qual nível solicitado, Bruno, desse começo? Fazendo 0. Qual nível? 3 ou no 0? Não, foi solicitado 4 ou no 0. Mas se eu tiver outro autorizado, a gente aceita.